Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu sou muito bom em me convencer das coisas. Aqui é o Guga Mafra, e quando você só diz a verdade, você não precisa se lembrar de nada. Aqui é o André, e eu não vou falar nada não, porque o silêncio é a eloquência da sabedoria. Nossa! Eu sou o Easy Nobre, e eu aceito a sua opinião, porque todo mundo tem o direito de estar errado. Eu sou o Marco, e eu não tinha uma frase pronta. Eu sinto muito. Aqui é o Azaghal, eu quero ouvir mais sobre isso. Muito bem, nerds, estamos aqui reunidos para falar sobre o poder da retórica. Olha isso, Azaghal, quem diria, tem uns nerds que acho que você nem imagina que poderiam existir, mas existe uma magia, a palavra tem poder, e quem sabe usar a palavra de forma convincente domina o mundo, rapaz, move mundos. Ou faz papel de chato, né? Ah, mas é um cara que não sabe usar as palavras. Mas vamos conversar sobre isso. Você vai ser convencido a comprar alguma coisa até o fim deste mês. Vamos para o e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, agora vamos para mais uma semana de mês e caneladas, Nerdcast! Vamos! Muito bem, agora nós temos aqui uma indicação de livro! Isso, dos nossos amigos da Arte e Letra. Exato, é a mesma galera que está, né, recebendo os... Envolvida nos originais... Do site da Nerdbooks. É, foram os que receberam a gente... Em todas as tardes autópicas que a gente fez aqui em Curitiba também. Exato, pô, mano. Galera muito nerd, que está sempre com boas parcerias conosco. E agora eles estão lançando um livro pela editora deles, Arte e Letra. E esse livro chama-se Crônicas de Espada e Magia. Então, isso. Não tem como errar. Ele é uma antologia de contos de fantasia com autores brasileiros e estrangeiros. Olha aí. Por exemplo, entre os gringos tem George R. R. Martin. Já começou chutando bundas. Conhece esse cara? Já ouviu falar? Crônicas de Gelo e Fogo, aí não? Talvez não. E Guerra dos Tronos, já ouviu falar? Exato. É esse cara. Michael Moorcock, Fritz Leiber, Carl Edward Wagner. E entre os brasileiros tem Thiago Tisotto, que é um dos editores da Arte e Letra, muito bom. Carlos Orsi, Max Malman, Roberto de Souza Causo, entre outros. Excelente, cara. A capa do livro é irada. É irada do que Kai Kotaki, o cara que trabalhou no jogo Guild Wars 2, por exemplo. É um cara que está dentro do universo Nerd também. E nossos amigos da Arte e Letra pediram para avisar o seguinte. Quem vier através do Nerdcast, do Jovem Nerd, para comprar o livro no site deles, que é a venda exclusiva pelo site da Arte e Letra, leva 20% de desconto. Olha aí, que beleza. Para ganhar o desconto, é só entrar no link... Isso. Aqui no post desse Nerdcast. Clicou no link, parou lá, já tá com desconto. Mas agora, se o cara tiver na dúvida, oh, ok, mas como assim, contos de espada e magia? A gente pediu aqui uma definição. É, a gente perguntou o que é espada e magia. Defina espada e magia. E o César Alcasa, organizador do livro, ele definiu aqui, abre aspas, espada e magia são histórias centradas em batalhas pessoais, protagonizadas em geral por heróis de moralidade dúbia, em mundos onde distinção entre bem e mal não é muito bem definida. Azaghal. Olha aí. Cavaleiros Imaculados lutando ao lado de seus leais companheiros para salvar o universo das forças malignas não são bem-vindos aqui. É a luta pessoal de um herói tentando se dar bem. Não importa salvar o mundo, o que importa é ele conseguir seu objetivo. Então, é isso que você vai encontrar no Crônicas de Espada e Magia. Com 20% de desconto. Exatamente. Clique no post. Tem que clicar nesse link aí que tá para ganhar os 20%. Certo, Azaghal? Certo. Muito bem. Lembra da Azaghal que a camisa Throne of Games é um sucesso. Sucesso na Nerd Store. É bem provável que ela esteja esgotada. Exato, mas se estiver esgotada, não se preocupe. Não se preocupe que ela vai voltar. Você pode clicar lá no lembre-me, avise-me quando ela chegar, que você vai receber um e-mail dizendo chegou, maluco, compro logo. Se não tiver, não se desespera que volta a camisa Throne of Games. É um sucesso na Nerd Store. Marte fodástica do nosso querido Victor Estivador com todas as espadas de games que eu não conheço. Não, mas algumas você conhece. Você conhece a do Final Fantasy, aquela coisa. Conheço a do Minecraft. Exatamente. Tá tudo lá. Eu quero ver você adivinhar e mandar um e-mail pra gente com todas as espadas relacionadas. As espadas e outras armas, que tem outras armas também, não tem só espadas. Tem até guitarra. Tem easter eggs com um negócio de Orange Box, que eu não faço ideia que seja. Exatamente. Então, essa camisa fodástica que já esgotou, já voltou e talvez tenha esgotado de novo. Corra lá e compre na Nerd Store. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular para... 20 minutos e o resto é tudo falácia. Muitos e-mails, uma robota selecionando aqui vários nerds mandando que Dudu foi pego como nerd poser. Exatamente, nosso querido amigo best-seller internacional e amigo pessoal do Paulo Coelho, Eduardo Spohr, foi flagrado na Sky Nerd publicando Enfim, a Data Chegou no ano passado. Ah, Eduardo Spohr, seu poser! Cara, que vergonha. Que vergonha, cara. O cara deu uma reportagem no Globo. É, animal, muito bom, da Cora Ronai, muito bom. Um abraço para a Cora Ronai que escuta o Nerdcast, muito bom. E o cara lá pagou de grande nerd, nerd malhador, e pagando esse mico para a comunidade da Sky Nerd. É, vamos esquecer o passado, sim, vamos agora. Não se esqueçam, dia 21 de outubro de 2015, este é o dia. Além disso, temos encontros Sky Nerd, pratos na cozinha dos nerds, mais nerds do cacete de agulha, artes dos fãs, contos Sky Nerd, vídeos enviados e links enviados. Confira tudo aí no post, tem artes fodásticas, tem contos alucinantes. Muito obrigado a todos que mandam. Vocês sabem quem vocês são. Então, muito obrigado a vocês, meus queridos. Está tudo relacionado aí. Não deixem sempre de mandar suas artes dos fãs. Relacionadas aos últimos Nerdcast, foi muito maneiro. E os contos também. Muito bom? E vamos lembrar, galera, dos contos. Quem gosta de escrever, que o site da Nerdbooks está aberto para caçar talentos. Caçar passivamente talentos, pode-se dizer que a gente faz isso? Passivamente, sim, é isso aí. A gente fica sentado, plantou uma armadilha, é isso que a gente tá fazendo. Exatamente, e os talentosos serão capturados. Exato, e explorados, como, né, toda boa editora. Não, não explorar não, eles vão ser muito bem pagos. Jean Acedo Silva, 20 anos, estagiário São Paulo, capital. Servi ao Exército Brasileiro, ele botou aqui entre parênteses EB, o nosso Exército Brasileiro é mais conhecido como EB. O Exército Brasileiro é conhecido como EB. Exato. Ok. Sou um patriota retardado. Que isso, cara? E me arrependi muito de sair e pretendo voltar se tiver oportunidade. Sair do exército, ele diz, né? Mas tenho muitas histórias para contar. Porém, a que fica mais na minha memória chega a ser hilária e trágica ao mesmo tempo. Foi durante uma instrução de sobrevivência na selva, onde eu mesmo estava dando instrução de abatimento e preparação de caça. Tudo começou alguns dias antes da dita instrução, quando um dos alunos da turma de intendência, uma das armas do EB, me chamou e disse que tinha dentre eles um aluno vegetariano. Ih, rapaz, não vai pro exército ser vegetariano, é um problema. Militar vegetariano. Militar não tem opção. Exatamente, tem que comer o que dá pra comer. Militar fala, eu não tô conseguindo pentear meu cabelo. O sargento fala, vem cá que eu vou pentear teu cabelo rapidinho. Pentei o maluco com máquina zero. Exatamente, quando senhor, por favor, sargento, não posso comer esse prato que eu sou vegetariano? Não dá, né? O cara vai te botar, cara, e se eu fosse sargento e o filho da mãe falasse pra mim que não ia comer o prato, a gororoba do exército, porque eu ia vegetariano? Fala, tu é vegetariano? Então agora tu vai pastar com as vaquinhas. Tu vai pastar com as vaquinhas e vai comer grama, vagabundo. Muito bem, olha, vamos ver como é que continua essa história. Bom, no dia da instrução, durante o preparo do frango, onde eu comi o coração, mostrando que tinha possibilidade de comer o coração. Possibilidade de comer o coração, porque nunca foi na churrascaria. Porra! Assim que ele fosse tirado do frango, ainda batendo e quente. Aí, cara, é outra coisa. Eu vi num programa do Discovery, ou no History, agora não sei, um desses canais mais inteligentes. E o cara procurava medicinas alternativas. E o maluco faz um ritual e tira o coração do frango batendo na palma da mão e dá pra pessoa comer. Ah, que é maluco? Não, isso é sinistro. Bom, mas aí eles estão fazendo curso de sobrevivência, beleza. Aí ele fala que tem o coração batendo. Ele fala que é uma ótima fonte de energia e também muito saboroso. Porém, na turma de intendência, eu pensei em fazer diferente. Antes de começar a instrução, chamei o sargento responsável e informei sobre o aluno vegetariano. Olha aí. Ele de pronto concordou comigo e dá o coração pro aluno comer. Olha aí, claro, né? O que você acha? Acho que vai acontecer. No decorrer da instrução, chegou a hora tão esperada. Ao girar o coração, eu já o levei direto para esse aluno e o fiz comer com um certo receio que ele não aceitaria. Daí o sargento obrigou aluna com o meu coração e parar de agir como menininha. O aluno enfiou o coração na boca. Durante as mastigadas, eu percebi lágrimas saindo do olho dele. Coitado do cara também. Após essa refeição maravilhosa, ele ficou em estado de choque por alguns minutos, sem falar nem expressar nenhuma reação. Apenas lágrimas eram vistas no rosto dele. Fiquei preocupado e fui conversar com o cara. Quando ele me disse que a religião dele não permitia comer qualquer tipo de carne, que ele tinha acabado de quebrar essa regra, me desconcertei inteiro e fiquei arrasado. Puta, era religioso o motivo. Pois eu tinha feito o cara ir contra a sua religião, forçando ele a comer o coração de frango. Mas peraí, o cara não tava no exército, se ele entrasse em guerra, ele ia contra a religião dele, matar o próximo, né? É complicado, exato. Não vamos nem tentar avaliar isso. Então, meio que por vingança, fiz o aluno que me disse sobre esse vegetariano no grupo comer quase todos os outros órgãos do frango ainda cru. Eu quis sacanear, entendeu? Não foi uma condição religiosa. Ele falou, ó, aquele carinha ali é vegetariano, tereré. Uhum. Chegando no final da instrução, fui me desculpar com o aluno por ter feito ele contra a religião. Porém, só de sacanagem, perguntei a ele como foi a primeira vez dele com um pedaço de carne. E o pior de tudo foi, na volta do acampamento, durante a confraternização com os pais dos alunos, fui chamado por esse aluno, pois os pais dele queriam saber quem foi que fez o filho dele comer carne. Aí que cheguei com o cu na mão, pois o pai do aluno era assim, fez o meu tamanho, conversei com o pai dele, expliquei que tudo não passava de procedimentos da instrução, e o filho deles foi escolhido da turma para comer. E como eu estava recebendo ordens do sargento, olha aí, esse negócio de você estava recebendo ordem. Ah, mas eu acho excelente. Essa história de todo militar. Não podia fazer nada além de segui-las. Quando saí de lá, estava aliviado e sempre me divirto lembrando dessa saga do coração. Depois você que ia ter um negócio, não, é só isso. É isso aí. Fizeram o cara comer o frango contra a religião dele e... Ha, ha, ha, tapinha nas costas. É uma ótima história sem final. Mais uma. Fábio Augusto Oliveira De Vito. De Vito? De Vito? Será que ele é baixinho, é isso? Caraca, cara, seu nome tinha que ser Dene. 20 anos, estudante de Direito, Sorocaba, São Paulo. Olá, nerd. Sobre o Nerdcast 357, Tropa de Elite, gostaria de acrescentar que o caso dos piratas da Somália, comentado pelo Jovem Nerd, é bem relatado no livro Não Há Dia Fácil, escrito por um ex-SEAL que participou da operação de assassinato do terrorista Osama Bin Laden. Não tinha uma, tipo, uma nova lenda aí que... E todos os caras que tiveram na operação do Osama estão morrendo. Eu ouvi falar disso, você inclusive me desacreditou. Mas não é possível, eu falo assim, 20 caras morreram. 20? Todos, cara? Não é possível? Mataram todos os caras? Osama Bin Laden não foi assassinado, foi executado. É, mas foi um assassinato. Mas é uma execução. Sim, foi uma execução. Quando uma pessoa é assassinada, é um crime. Você está dizendo pra mim que o Obama é o mandante de um crime contra o Bin Laden? Eu não vou também entrar nesse mérito de discutir o que aconteceu. Bom, o cara mandou matar o Osama. Ele mandou executar. Ou ele falou assim, eu tenho um trabalho pra vocês. Exato. O livro conta toda a história do pelotão, desde o ingresso do autor na academia, passando por operações especiais até chegar na operação do Bin Laden. Uma parada muito interessante no episódio dos piratas é que durante a negociação para a aproximação do bote, foram oferecidos aos piratas o fornecimento de sorvete, Coca-Cola e até de tratamento médico para os seus feridos. E só após essa proposta que houve a aproximação dos bots para uma distância que alcançasse uma boa visibilidade para os atiradores. Os caras começaram a jogar lata de Coca-Cola no mar acima do bote dos caras, é isso? Eles jogaram espelho, né, pros somalianos. Outra curiosidade muito legal que é relatada no livro é que os CEOs com cargo mais alto não são obrigados a usar farda ou manter o visual padrão do exército americano, com cabelos e barbas cortados. Pelo contrário, deixam crescer como símbolo de que durante a guerra, um verdadeiro soldado não tem vaidade e o único foco é a missão. Por isso que no jogo do PlayStation 3 e Xbox 360 Jabba Free, Medal of Honor Jabba Free, os protagonistas do jogo têm cabelos e barba longa. Algo que me deixou muito curioso quando joguei o game, pois não tinha esse conhecimento na época. Ah, é verdade, falando dos caras. Então, você é muito graduado, whatever. É que nem quando você vai pro segundo grau lá do colégio, você não precisa mais uniforme na escola, é isso? É, tipo isso. E aí você fica cabeludo, né? Porque você fica revoltado, deixa a barba fazer. O autor ainda retrata que por terem os cabelos compridos e barba por fazer brincos e tatuagens, aí já tem uma vaidade. Ah, é? O esquadrão chegou a ser mal visto pelos soldados normais quando chegaram na base próxima de Abbottabad para invadirem o Paquistão na missão de Bin Laden. Os soldados da base não entendiam por que aquele pelotão de mendigos era tão importante e nem ao menos o que eles faziam lá. É verdade. Cara, é que nem você no World of Warcraft, você é level 1, você vê o cara de level 82... Whatever, do jeito que ele quer, com o olho brilhando e tudo. O problema é a questão é que o Clóvis Bornai chega e dá um chute no teu cu e tu cospe esfíncter pela boca, né? Exatamente. A operação é explicada nos mínimos detalhes e conta que a invasão do Paquistão foi feita ilegalmente e por isso o esquadrão tinha poucos minutos para executar o plano antes que o exército enviasse caças para eliminar os invasores. Não é eliminar, aí nesse caso é assassinar. Não, os caras estavam invadindo o espaço aéreo deles, fazendo uma operação militar ilegal, porra. Eu queria discutir isso com o Obama. Bem, eles roubaram o corpo, documentos pessoais e fugiram com um helicóptero a menos. Eles explodiram o helicóptero, a gente viu tudo naquele filme que não ganhou o Oscar. Sim, a hora mais esgota. O livro e o filme mostram a participação da CIA na operação e um pouco da rivalidade entre os departamentos para ver quem merecia créditos da operação. A Ruivinha não ganhou crédito, coitada. Nem o Oscar. Lucas Moreira, 21 anos, estagiário Fortaleza, Ceará. Olá, esse é meu primeiro e-mail que mando pra vocês pra falar sobre uma meio canelada que vi no último Nerdcast. Vamos pular. Primeiro e-mail do cara e o cara dessa sorte? Tem nego mandando e-mail aí há anos? Não, cara, coitado do cara. O cara vai ver que é maneira a canelada dele. Tá muito fácil pra esse malandro. Vamos pular o e-mail dele, sério. Ah, coitado do cara, tá bom. Vamos ver se a tua sorte tá valendo. Manda outro e talvez o Slave Robot selecione. Sorte principiante. Henrique Santana, isso mesmo. A Henrique Santana, 20 anos, estudante de Relações Internacionais de São Paulo, SP. Olá, cavalheiros, sobre Nerdcast 357, sobre mercenários e tropas de elite. Gostaria de incluir algumas curiosidades sobre algumas agências de inteligência. Durante a guerra Irã-Iraque, na década de 80, a CIA e o governo americano agiam de lados opostos. Enquanto o governo americano vendia armas, financiava o exército de Saddam Hussein, no Iraque, a CIA vendia armas para o Irã, que nesse momento sofria um embargo no comércio de armas impostos pelo governo americano. Eu sei que rolou essa parada dos Estados Unidos de acabarem vendendo armas para os dois lados da guerra. É uma escrutidão no mundo, né, cara? Os caras estão guerreando lá e os caras estão vendendo armas para os dois lados. Mas é o que importa, tá do lado dele, né, cara? Sim, pois é. O objetivo da CIA era utilizar o dinheiro das armas vendidas para o Irã para financiar a guerrilha dos Contras, para derrubar o governo sandinista, o socialista na Nicarágua. Gerou um jogo difícil pra caralho de Nintendo isso. Um não, vários. Que tinha sido proibida por uma emenda do Congresso americano, sim. A descoberta desse escândalo, apelidado de Irã Contras ou Iran Gate, causou enorme mal-estar dentro dos Estados Unidos e resultou no indiciamento de várias pessoas, inclusive do secretário de defesa. Apesar de muitos falarem da KGB no Bloco Socialista, o Serviço Secreto da Alemanha Oriental, o Stasi, era uma das mais temidas no quesito espionagem. Sozinha era composta por mais de 85 mil agentes e tinha informações detalhadas de mais de 6 milhões de cidadãos alemães. Chegava ao absurdo de possuir informação de que o campeão olímpico de patinação artística no gelo havia tido relações sexuais com uma participante da equipe entre 8 e 3 e as 8 e 9 de uma certa noite, cara. Ah, que pariu. Agora com o Facebook você sabe muito mais, cara. Por último, o MI6 do Reino Unido deve muito sua fama de grande agência de inteligência aos filmes de 007. A agência foi infiltrada por vários agentes duplos soviéticos durante a Guerra Fria. O mais famoso deles, Kim Philby, provavelmente foi o único agente da história que conseguiu receber condecorações de oficial da Ordem do Império Britânico e herói da União Soviética durante a Guerra Fria. Teve um caso desse, Segunda Guerra, que um cara que era codinome Garibaldo. Ele era um agente duplo alemão e inglês e ele foi um dos caras que conseguiu desviar a atenção da Alemanha para a invasão fora da Normandia, dizendo que não ia ser na Normandia. E esse cara foi condecorado pelos alemães e pelos ingleses. A gente falou disso em outro Nerdcast. Off topic. Off topic quer dizer, não tem nada a ver com Nerdcast, é isso? Fora do tópico, em tradução livre. Bruno Tombin, 18 anos, estudante de engenharia da computação e padeiro. Olha só, que beleza. Canoas, Rio Grande do Sul. Saiba, senhor jovem nerd. Ah, não. Que seu público abrange as mais diversas profissões, inclusive os padeiros. Mesmo tendo apenas 18 anos, já posso me considerar um padeiro completo. Olha aí. Entretanto, meu pai, que também escuta às vezes o Nerdcast, exerce a profissão de padeiro há 20 anos. Olha que beleza. Escuta o Nerdcast praticamente todo dia, como é algo que posso fazer mutuamente com o meu trabalho. E é um ótimo entretenimento. O trabalho ou a profissão de padeiro? Não, escutar o Nerdcast trabalhando. Já aconteceram, inclusive, incidentes desde queimaduras no forno até o erro de receita seguido do repreendimento do meu pai para prestar atenção e parar de escutar o Nerdcast. Olha aí, o Nerdcast queimou o pãozinho. Puta que pariu. O Tucano tem uma história de um português padeiro que queria vender o forno da padaria e chegou... Era um português, tinha umas lacraias na sobrancelha. Uma sobrancelha gigante, assim. E ele, ah, esse forno é ótimo, nunca me deu problema. Eu não sei fazer taco em português. Certo. E aí ele dá um tapão assim, pam, sabe? E sai uma labareda e queimou as sobrancelhas do português. Eu não acredito. Essa história é mais engraçada que o Tucano 4. André, você consegue me ajudar a definir o que, que é essa arte de falar? Consigo. É isso que a gente tá fazendo agora. Não, tô brincando. Tá que pariu. O ar passando pelas cordas vocais. Exatamente. Um movimento da língua. A gente pode definir como a arte da persuasão, basicamente essa ideia de a gente conhecer, primeiro, como que a mente funciona. A gente sabe que todo ser humano, na verdade, a gente é péssimo em fazer previsões, em... A nossa cognição, ela é preguiçosa, ela é ruim. E a gente sabendo como essa cognição funciona, porque a gente sabe que ela é péssima, ela é ruim, a gente faz tudo errado. A gente é extremamente irracional o tempo todo. Eu conseguindo manipular essa nossa irracionalidade, eu consigo convencer as pessoas a fazer certas coisas que elas nem sabem que estão fazendo e nem sabem que eu tô tentando convencê-las de fazer certas coisas. É, mas a retórica, ela não tá sempre ligada à ideia de manipulação e persuasão. Ela... Aonde que não, cara? Aonde? Começou esse papinho de vendedor safado. Mas é como se fosse o poder Jedi que é usado pro lado, né, light side ou dark side. Não, olha só. Quem primeiro começou a estudar a ideia da arte do discurso foram os caras chamados sofistas. Esses caras eram tipo uns professores que andavam pela Grécia e eles chegavam em cidades e começavam a discursar e pediam dinheiro por isso. Os sofistas também, eles tinham uma função de educar os jovens aristocratas, né? Na verdade, era o uso nos tribunais e na política, né? Era visto exatamente como uma coisa muito importante. Então, eles eram os professores dos, digamos, bem-sucedidos da época, os playboys. Isso aí, eles eram professores particulares da época e tal. Eles eram bem vistos e coisa assim. E eles tinham uma ideia de que a retórica devia buscar uma coisa chamada arete, que significa harmonia, significa a excelência total. Desculpa, eu faria uma distinção. Tem, digamos, dois tipos de sofistas. Tem aqueles que acham que não há verdade, que aquilo que você consegue com o discurso é um mero convencimento, então eles buscam só o sucesso na discussão. Aí tem o Protágoras, o Gorgias, eles são tipo relativistas, não tem vida boa. Tem você conseguir o que quer com discursos belos, sedutores, que funcionam, né? E tem uma linha humanista, digamos, que acredita que o discurso, a retórica vai levar a um modelo de, sei lá, de vida, de civilização, areté, ou o que você quiser, que seria, digamos, um objetivo de vida. O mero vendedor, o cara que usa o discurso só pra conseguir o que quer e que se dane, se o cara vai se fuder depois, ele é o primeiro tipo de sofista, né? É, na verdade, esses sofistas, eles viam essa ideia de retórica como arte, então não era algo exatamente voltado para o bem, era talvez mais voltado pra isso, pro entretenimento. Era voltado pro sucesso no discurso. É, seja lá o que você quiser com ele, você quer conseguir o quê? Você quer fazer os outros fazerem o quê? É isso que é o objetivo do sofista, conseguir exatamente o que você quer com o discurso. Isso não era exatamente mal visto na época, né? Na época deles, porque isso era o que existia. Foi quando Aristóteles ou Sócrates, não sei. Quando Aristóteles e Sócrates. Aristócrates? É um amálgama. É um amálgama, exato. Quando Aristóteles, Sócrates e Platão começaram a fazer os estudos deles de retórica, eles eram absolutamente contra o que os sofistas faziam. Esses três caras, eles são a base do pensamento ocidental, de tudo que a gente faz hoje. Por isso que os sofistas passaram a ser mal vistos. Tanto é que hoje a palavra sofista, ela... Deixa eu falar agora. ela significa algo ruim, né? Ela é pejorativa. Sim. Mas é muito por causa disso, porque a gente se baseia no que esses caras falaram e eles eram absolutamente contra essa ideia de você fazer o discurso pro sucesso. Pra eles, a retórica, ela devia buscar a verdade. Eles reclamavam que os caras traíram o movimento, foi isso? Exatamente. Do trio clássico, né? Sócrates, Platão e Aristóteles, é Platão que é o grande crítico da retórica. Por que que ele não gosta da retórica? Tem os diálogos, né? Tipo Gorgias, que ele vai detonar mesmo os sofistas, ele faz uma distinção, que aliás eu acho que se a gente for conversar alguma coisa, essa é a boa distinção, entre a persuasão, que seria uma forma de sedução pelo discurso, e o convencimento, que seria exatamente levar alguém a acreditar em alguma coisa pelo uso da razão, né? De um lado, o Platão põe a retórica, a ilusão, né? A mera opinião, né? Que a gente chama de doxa, que seria o campo do erro, da ilusão, né? E o outro lado, ele põe a razão, que seria o campo da busca do conhecimento, da episteme, né? Aí toda a discussão é a mesma distinção entre um discurso que é meramente persuasivo, mas que apela, digamos, para as emoções, para as paixões, ou há aquele discurso que também leva alguém ao convencimento, né? Mas a partir da razão, né? Digamos que faz ele ver algo ou ter um saber que ele não tinha, né? Aí Platão, ele critica os sofistas que eles não tinham essa distinção. Eles só queriam ganhar o debate. Você acha que o Platão seria um arqui-inimigo dos publicitários hoje em dia, é isso? Eu fiz uma vez uma apresentação num debate, eu e um publicitário, isso na época eu ainda estava formando em filosofia, eu levantava essa tese de que o discurso da propaganda comercial, ele é eticamente injustificável, usando Platão. Aí você vê que o cara sutilmente se qualificou como orador agora. Quando eu estava me formando em filosofia... rapaz. É um princípio que a gente chama na psicologia, o princípio de autoridade. Falou da formação... Vai convencer 90% das vezes. É o que a gente chama na vida real de carteirada. Deu uma carteirada na galera. Rolou pra carteirada, mas o próprio Platão, ele tem um termo, ele chama de psicagogia. Seria a boa retórica, a serviço da verdade. Not what your country can do for you. But we do have one more thing. Agora, pelo que vocês falaram, os sofistas, eles eram trolls, né? Por quê? Porque eles se importavam em vencer um debate independente de estarem certos ou não. Isso é um troll. E eles se orgulhavam disso, de eles poderem falar e fazer um discurso sobre algo que eles não sabiam absolutamente nada. Só baseado na técnica que eles tinham de eloquência, de usar as palavras corretas e de como se direcionar para o público, etc. Esse era um orgulho deles, eles achavam que isso era uma coisa bacana. Aliás, o mais famoso dos sofistas nesse sentido, talvez, o Gorgias, perguntava pra ele o que ele acreditava, ele perguntava assim, o que você quer acreditar? Olha! Nas palavras dele, ele dizia assim, eu posso fazer o pequeno parecer grande, o forte, o fraco, forte, o velho, novo, velho, o que você quer? Sabe? Nos dias de hoje, você vai na Casa de Bahia, você pergunta, quanto que é a sua geladeira? O vendedor, quanto que você quer pagar? E aí vem o juiz e pau, te mete um processo nas costas. E aí você falou de juiz, e boa parte do que a gente tem como direito, principalmente o direito ocidental, ele é baseado também em parte dos estudos do Sócrates, né? Que é a dialética. É você colocar argumento contra argumento e a partir disso você, teoricamente, chegar a uma verdade. Isso talvez seja a segunda ideia de retórica que veio depois desse sofismo. Em termos históricos, o termo retórica nasce nos tribunais. É um termo jurídico na Grécia. Isso antes dos sofistas. Aí os sofistas que expandem o sentido que era só de ganhar, digamos, o efeito persuasivo do discurso em tribunais, que antigamente tipo assim, eles tinham uma noção do que era poética, que é falar bem, escrever belos discursos, tinha uma disciplina para estudar na Grécia. Aí eles criaram a área da poética que era falar bem e convencer os outros nos tribunais, que era retórica. Aí os sofistas é que dão um cunho filosófico para isso, que é convencer alguém de qualquer coisa, aí já sai do âmbito jurídico, né? Enfim, é claro que depois de Platão, a crítica retórica e tal, eles acham que o direito devia ser um procedimento racional, que os meios de prova e de convencimento seriam, digamos, imunizados assim, do poder das emoções e das sedução que as palavras poderiam ter, né? Mas a verdade é que o direito é o lugar por excelência do uso da retórica, né? O próprio Aristóteles escreveu um livro chamado Retórica, onde ele meio que define as bases para tudo que é estudo de retórica depois. Nesse livro, ele definiu uma coisa, que é a persuasão, e ele fala que a persuasão é uma forma de demonstração, porque uma vez que você sente que se algo foi demonstrado a você, então você entende aquilo como verdade. E aí ele coloca aí os três pontos clássicos da retórica, que é ethos, pathos e logos. Qualquer um que vai ler sobre retórica vai encontrar com essas três palavras aí logo na primeira página. Eu conheço esses termos mais da questão de narrativa ficcional. Sim, eu ia falar, qualquer pessoa que lê um livro sobre roteiro, como roteirizar, isso, coisa, isso que eu tava vai pensando ler sobre também. Isso também, exatamente. Então, e é baseado nisso. Cara, essa obra do Aristóteles, retórica, ela é tão completa que boa parte do que ela disse é usado até hoje, assim. Por mais que já tenham tido vários estudos de retórica ao longo de séculos aí, boa parte daquilo lá ainda tá válido, sabe? Ainda é parte do que se considera como verdade. Você falou de logos, pathos e ethos e whiz e falou, pô, isso tem muito em estudo de narrativa, como construir narrativa e tal, isso é a base da retórica. Explica esses três termos. O que significa o logos? Na retórica, logos é o uso da razão. É você usar matemática e estatística, usar provas, coisas assim, como parte do seu discurso. Uhum. Como parte daquilo que você tá fazendo pra persuadir ou pra demonstrar alguma coisa. Certo. Logos é a palavra em grego também, não é não? A palavra logos seria palavra, discurso, linguagem, isso. Talvez, mas é usado no sentido que hoje a gente traduziria por razão. Conhecimento, talvez. O pathos é o uso da emoção, é o uso da metáfora, o uso de figura de linguagem, da história, da anedota, da parábola, qualquer coisa que faça você pegar a sua audiência pelo emocional. É, pathos é a paixão, né? É a paixão, tradução clássica, paixão. É. E o ethos? Ethos, quando a gente fala de retórica, é a qualificação do orador. É o que a gente estava brincando aí. É o que permite que ele se apresente ali como um conhecedor daquele assunto. O ethos não se traduz também como a ética? É isso? O que é socialmente e culturalmente aceitável? O que é um senso comum? É isso? Por exemplo, eu digo isso porque eu já vi ali, por exemplo, o Jack Bauer. O Jack Bauer era um cara que sujava as mãos. Era o agente que, entendeu? Ele fazia o que fosse preciso para fazer para cumprir o objetivo, para salvar as pessoas e tal. Só que o Jack Bauer, apesar de ser um cara que sujava as mãos, ele nunca matou uma pessoa inocente pra salvar outra, entendeu? Pelo menos não que a gente tenha visto. Então, por exemplo, você só gosta do Jack Bauer, apesar dele ser aquilo tudo, porque ele nunca foge do ethos, do discurso, né? Ele é ético. Ainda que ele seja um anti-herói, né? Ele nunca faz algo vilanesco. Ele nunca saiu do ethos, é isso? Então, tem a ver isso que você tá falando, porque ethos aqui no estudo da retórica, no fim, significa credibilidade. Uhum. Então, a credibilidade do orador. Na verdade, a tradução clássica seria cultura, no sentido bem amplo. Uhum. Mas é claro que o estudo daquilo que é certo fazer ou não, aí você vai criar uma disciplina, mas seria uma espécie de logoi, né? Ethos logoi, o discurso lógico sobre o ethos. Uhum. Seria a nossa ética hoje, né? O estudo que devemos ou não fazer. Agora, no sentido amplo de cultura, ela serve como base para aquilo que é certo e errado. Talvez esse sentido que Aristóteles usa no final da retórica, né? E também o Jack Bauer. Eu ia te falar pra você trazer a parada pro contexto mais nerd, descreva as atitudes do Jack Bauer de acordo com as orientações de Dungeons and Dragons. De Dungeons and Dragons? O que? Você quer dizer que isso. O alinhamento dele? Isso. E ele é chaotic good. Pronto, você explicou pra caralho você ter falado isso. Pronto, é isso aí. Ask not what your country can do for you. But we do have one more thing. A gente falou de momentos históricos. Talvez o que devesse ser o começo dessa conversa é falar sobre o trivium e o quadrivium. Não que isso vá adicionar muito ao conhecimento que a gente já falou aqui, mas é muito divertido. Trivium era uma das disciplinas das universidades da Idade Média. Você tinha artes aplicadas, que eram arquitetura, enfim, coisas que você pode usar para alguma coisa prática. E tinha as artes liberais. Nas artes liberais, uma das disciplinas era o trivium, que você aprendia gramática, lógica e retórica. Certo. Isso é bem legal para você entender também o conceito de retórica. A gramática é o material do pensamento, né? A língua é o material do pensamento. A lógica é o pensamento elaborado, são as ideias. E a retórica é a forma que você utiliza para transmitir essas ideias. Uhum. E aí, depois que você estudava o trivium, você podia também estudar o quadrivium, que era aritmética, geometria, astronomia e música. Você estudar a parte do número. E isso te habilitava para você estudar disciplinas superiores, que era a filosofia, o direito, a teologia, e eu acho que a medicina também, não tenho certeza. Caralho, na época, medicina e direito estavam junto com filosofia como disciplina superior. Sim. O trivium é basicamente põe em execução o que está em Aristóteles. Ele faz exatamente essa distinção, gramática, retórica e lógica. Basicamente, os medievais pegaram a distinção de Aristóteles e criaram um currículo, né? Por isso que esses caras bebiam vinho o tempo todo? Que vida chata. Estudando medicina e gramática e retórica. Passado a Idade Média e coisa assim, parte da retórica passou a ser estudada como oratória, né? Que uhum. é você, ao invés de você focar na capacidade de persuasão e não sei o quê, é você focar na eloquência, na beleza da fala, sabe? Na beleza do discurso e etc. E a oratória, ela é uma influência muito grande da tradição latina em geral, tanto na igreja quanto na política, né? E você percebe uma influência disso até hoje, não só no Brasil, como nos outros países latinos também. Essa ideia de que você tem um discurso bonito, às vezes é o suficiente, é um discurso bonito e vazio, né? Mas isso é aquele papo pra inglês ver? Isso é aquele papo de político que fala difícil, sabe? Que fala usando palavras difíceis e tal, e que praticamente chega ao ponto de você não conseguir entender o que o cara tá falando. Ah, quando eu fiz faculdade de Direito, a gente tinha um termo pra um cara desses. Qual que era? Era o doutor da tavenha. O cara começa a meter latim pra ficar com cara de inteligente, e na verdade ele só quer gerar confusão na tua cabeça, né? Pois é, o interessante também dessa questão de falar bonito, isso cognitivamente funciona muito bem. Tem um estudo famoso que foi feito em uma universidade lá nos Estados Unidos, em que eles pegaram um texto sobre um assunto que as pessoas não entendiam e trocaram certas palavras por palavras um pouco mais difíceis. Uhum. Literalmente pegaram palavras sinônimos no dicionário, que são sinônimos daquela mesma palavra, mas sinônimos mais difíceis, e colocaram no lugar do texto. Aí pediram as pessoas para lerem os textos e dar uma nota de 1 a 10. Primeiro, quão inteligente a pessoa que escreveu o texto era, e segundo, se, por exemplo, eles contratarem uma pessoa para trabalhar na empresa deles. E o que eles mostraram que, mesmo as pessoas não entendendo meleca nenhuma do que o texto estava falando, só de você ter colocado palavras difíceis, as pessoas se convenciam de que aquele texto foi um texto escrito por uma pessoa inteligente, por uma pessoa que sabe do assunto. Uhum. E na verdade, a ideia é de que, bom, eu não sei o que esse termo significa, mas se a pessoa sabe, ela deve ser autoridade naquele assunto. Sabe quem faz isso direto? Marília Gabriela. Exatamente. Direto. Teve um dia que ela falou assim, qual é a condição sine qua non para você? Eu falei, não, você tá de sacanagem. Condição sine qua non. Não, vai se fuder. Eu gostei da imitação da Marília Gabriela do Jovem Nerd aí. Por quê? Ô, André, eu tive uma pergunta sobre esse estudo aí. No caso de o auditório, ou aquele que tá ouvindo, né? O ouvinte desse discurso, ser um conhecedor do campo, ou seja, não ser um campo que você não conhece meleca nenhuma, mas ser algo que você é um expert. Será que o julgamento não é o contrário? Na verdade, funciona e até mais. Que eles fizeram um outro estudo que foi o seguinte. Eles pegaram antropólogos e deram um texto sobre antropologia pra esse grupo. A única diferença de o texto de um grupo pro texto de outro grupo foi que eles colocaram uma seguinte frase. E esse modelo antropológico foi provado cientificamente. Apenas a inserção dessa frase fez com que os próprios antropólogos julgassem aquele texto como, primeiro, um texto melhor, mais inteligível e escrito por uma pessoa mais inteligente. Agora você vê como é engraçado, né? Para os antropólogos, para os cientistas estudados, isso, né, valida o texto, né? Para as pessoas leigas, como o nosso sogro, por exemplo... O PowerPoint exato. Virou, cara, uma revista científica da internet. Mas é porque eles colocam no PowerPoint, isso foi provado cientificamente. É, isso convence qualquer pessoa assim, cara. Caraca. Não, se contar que a estrutura do PowerPoint, ela é toda voltada pra persuasão e pro convencimento também. Exatamente, com certeza. Então, cara, sim. Mas não é possível. Mas aqui, só mais uma pergunta. Porque pelo menos aos meus ouvidos, se alguém em alguma apresentação, um aluno meu, qualquer situação, usar essa expressão, e isso foi provado cientificamente, isso meio que dói nos meus ouvidos. Eu não gosto dessa frase. Ele, provavelmente o discurso dele pareceria mais feio. Mas é porque você tá vacinado, cara. Exato. E a maioria das pessoas não. Na hora que a Marília Gabriela fala da condição sine qua non, será que sou só eu que o meu ouvido dói? Não é possível. Não, eu penso uma babaca. Na hora, babaca. E nós nunca sejamos convidados pra Marília Gabriela. Se ela me chamar, olha só. Se eu for convidado pra dar uma entrevista pra Marília Gabriela e ela soltar um sine qua non, eu vou falar, para com isso. Eu vou falar, para com isso. Vamos falar português? Seu público não é tão elitizado assim, vai. Mas isso de usar palavras ou termos específicos, todo mundo faz, cara. Se você é um profissional de qualquer coisa que seja, de internet, de economia, da casa do caralho, você vai conversar com uma pessoa que é leiga no assunto que você conhece, vem logo aquele show-off, né? Aquela, começa a cuspir termo, CPM, target, leads, e cara, e aí a pessoa acha que você é o especialista do cacete porque tu conhece meia dúzia de siglas, sabe? Esse é o esse show-off é a vida, cara. É a vida. É isso aí. Mas eu vou te falar, quanto melhor o economista, menos ele vai apelar pra termos enigmáticos que ninguém conhece. Exato. Isso é clássico daquele que esconde a ignorância, né? Não, porque economia, né, nada mais é do que adivinhar, né, cara? Exatamente. Me fala disso porque um amigo meu acabou de perder, tipo, 20 mil reais nesse negócio aí do Egg Batista e tal. O quê? Falando. Um amigo meu tá desesperado no Facebook outro dia porque perdeu sei lá quantos mil reais com esse esquema aí do Egg Batista. Nem entendi direito porque ele falou as paradas complicadas lá pra tentar me impressionar e eu não entendi. Olha aí, tá vendo? Olha o discurso, olha o discurso. Existe um livro famosíssimo da década de 30, um cara chamado Dale Carnegie. Sabia que você ia mencionar isso. Você sabia, pô. O papo é esse, pô. O nome do livro em português é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ah, já ouvi falar desse livro. Famosíssimo. Foi tipo assim, no século 20 explodiu mentes. Esse cara é foda e tal, não sei o quê. Mais tarde, esse livro foi detonado por um monte de outros estudos, falando que é evil, sabe? Que o cara tá ensinando você a ser um cavaleiro Sith, sabe? Uma coisa assim. Porque... Ai, nem ensinando tanto, você viu? A ser babaca, essas coisas e tal. Não, que é isso. E não é bem assim o estudo da parada. Tinha um outro livro famoso que é O Corpo Fala. Não, A Linguagem do Corpo. Não, eu não lembro, não era tão famoso assim. Então, mas eu quero perguntar o seguinte. Primeiro, esse livro tá envolvido em controvérsias. Como tudo faz sucesso. É, porque ele basicamente transformou esses conhecimentos em fórmulas, não é isso? Não exatamente, eu diria. Você leu o livro recentemente ou não leu de forma alguma? Não. Peraí. A gente vai falar desse livro mesmo? Por que não? Porque as pessoas vão perceber que a gente usa várias paradas do livro pra manipular eles. Eles vão ler depois, então não tem problema. Não, olha só, vocês leram o livro? Eu li. Nunca. Então, o livro, ele não fala tanto sobre convencer as pessoas. Na verdade, ele tem um capítulo inteiro que ele incentiva você a não entrar em discussão alguma, por mais que você esteja certo, porque a lógica dele é impossível vencer uma discussão, porque se você prova que alguém tá errado, agora a pessoa provavelmente vai ter um ressentimento de você e você pode ter danificado uma relação ali. E se você não está certo, a pessoa prova que você que tá errado, aí você se fudeu, entendeu? Então, na verdade, o livro, ele fala, ele é mais, assim, como apresentar o seu melhor lado para as pessoas, e boa parte disso, ele fala, não se meta em discussão, porque de um jeito ou de outro, você perde. Ou você perde a amizade e o respeito de alguém, ou então você se fode por ser envergonhado na frente de várias pessoas, porque tava defendendo uma parada que tava errada. Porque ele embasa a ideia de você não entrar em discussão com as pessoas, porque você, assim, na matemática final da coisa, você ganha muito pouco. Ele dá exemplo de criminosos da época dele, né? Ele menciona o Al Capone, que é o único da época que ainda é reconhecível, o nome ainda é familiar hoje em dia, e outros dois malucos qualquer. Um era trambiqueiro, assassino, alguma coisa assim. E ele fala que no julgamento desses caras, quando eles tiveram a chance de se dirigir à corte, eles falaram que eles são injustiçados, são incompreendidos, blá, blá, blá, blá, blá, um monte de coisa. E no final do capítulo ele fez assim, se esses malucos que eram claramente culpados de tudo que eles fizeram ainda achavam que tinham razão na parada, como é que você vai convencer a sua mulher que ela tá errada, o seu chefe que ele tá errado, o seu amigo que ele tá errado, entendeu? Se o cara que tá mais errado na situação do mundo, o cara é vagabundo, assassino, traficante, seja lá o que for, não consegue ter as próprias falhas, as chances de que você faça qualquer outra pessoa que não seja tão malvada quanto essas pessoas admitirem a merda que eles fazem, é muito baixa. Então, por isso, boa parte das discussões em que você se mete são fadadas ao fracasso, entendeu? Não que assim, ele não tá falando pra você ser, pra todo mundo gostar de você, nunca se meta em confusão, até porque é irreal. Por mais que você leia o livro e tente aplicar isso, somos humanos, uma hora ou outra você vai querer discutir com alguém. Mas eu conheço gente que é assim, que não discute. O que você acha dessas pessoas? Ela tá nesse programa. Olha só, eu não discuto. Eu não tô falando de você, cara. Não. Olha só, tô falando do Guga. Agora ele tá agora quietinho. E você tá discutindo comigo, querendo se defender? Olha, você tá provando contra. Porque eu não gosto de criar confusão. Não, eu não falei, olha só, você tá confundindo. Mas, o Guga é um cara que não discute. Você é um cara que gosta de tudo. São duas coisas completamente diferentes. Ah, mas ele não gostou de Prometeu, pô. Não gostei, achei uma merda. Olha só, presta atenção. E olha como o Guga é, ele não fala nada. E olha como eu vou mudar de assunto agora. Esse cara, ele devia ler o livro Como Chegar ao Sim, porque ensina você a conhecer as pessoas. Ask not what your country can do for you. But we do have one more thing. Por que eu quero dizer que esse livro está envolvido em controvérsia? Porque ele realmente usa essas técnicas e ele até enumera coisas. Por exemplo, tem 6 maneiras de fazer as pessoas gostarem de você. Entendeu? Aí ele, por exemplo, fala: torne-se genuinamente interessado na outra pessoa. Isso não é uma coisa evil, não, né? Não, eu sei que não é. Olha só, nada disso é evil. Sorria. Não consigo. 3. Lembre-se do nome da pessoa, porque o nome da pessoa é o som mais doce em qualquer língua. Isso eu consigo fazer. Mas sabe o que eu queria? Não. Queria aqueles assessores. Você já viu em filme e tal, que o cara, o figurão político, empresário, tá parado lá, e aí vem chegando uma pessoa e o assessor vem e fala assim, fulano de tal, 3 filhos, empresário. Exato. É o cara comprou, ô, fulano de tal, como vão seus 3 filhos? E a empresa, sabe? Exatamente. 4. Seja um bom ouvinte. Isso eu sou. Incentive as pessoas a falarem sobre elas mesmas. Olha aí. 5. Fale sobre os interesses da outra pessoa. 6. Faça outra pessoa se sentir importante, mas faça com sinceridade. Então, quer dizer, teoricamente não tem nada de errado, mas você vê que você pode ser uma pessoa falsa fazendo tudo isso. Entendeu? Não. Claro que pode. Não. Claro que pode. Então pode. Então pode. Mas olha só, ele incentiva você a ser genuinamente, entendeu? Eu não sei, cara. Eu não sei, assim, o livro tem controvérsia, porque primeiro que é um livro, tecnicamente falando, de autoajuda, e a gente sabe do estigma que esse tipo de literatura tem. Uhum. E, sabe qual é o estigma da literatura de autoajuda? É um baú de ouro no seu quarto. Esse é o verdadeiro estigma, cara. É por aí mesmo, é por aí mesmo. Mas eu vou te falar que eu aprendi umas lições interessantes nesse livro, né? Eu acho que se eu fosse realmente aplicá-las, eu não seria um cara tão odiado na internet, inclusive. Mas eu não acho que o livro, assim, tem controvérsia, mas o livro tem umas lições interessantes. Eu, assim, se você quiser interpretar isso como, olha, você precisa mudar tudo que você faz, você precisa ser um cara falso e lidar com as pessoas de uma forma falsa pra que elas gostem de você. Claramente, você pode interpretar dessa forma. Eu interpretei mais como, seja um pouco menos egoísta. Uh-huh. Não, eu sei, eu entendo. Por exemplo, ele fala aqui, ó, maneira de fazer as pessoas comprarem a sua maneira de pensar, né? E aí ele fala, se você tiver errado, admita rapidamente e enfaticamente. São bons conselhos, entendeu? Você não, fica... Legal você ver que isso foi um livro escrito na década de 30, se não me falha a memória, e que os conselhos falam sobre relações sociais, né? E as relações sociais, se você parar pra pensar, não mudaram tanto assim nessas últimas décadas, né? Interessante isso até. Talvez o motivo pelo qual esse livro parece tão atual e todos os conselhos pareçam tão bons é porque ele não foge de um senso comum, é uma coisa meio óbvia de ser dita. Talvez ele teve a habilidade de juntar várias obviedades. Cara, ele é tão óbvio, o livro é tão óbvio quanto o conselho de que pra você perder a banha, faça exercícios e coma direito. O problema é realmente aplicar a parada. Exato, autoajuda é você conseguir escrever um óbvio diferente dos outros. A grande virtude do livro é conseguir fazer muito dinheiro falando várias obviedades. Isso realmente é impressionante. Muitos dos princípios que ele apresenta no livro são princípios que hoje a gente sabe que não tem muito embasamento psicológico. Então tem outro livro, na verdade, por exemplo, a questão de escute mais sobre a outra pessoa. Na verdade, sim, isso pode ser um princípio que, a depender de como que a outra pessoa se instaura no discurso, isso pode backfire de alguma forma, que na verdade você vai ser odiado por você estar dando espaço demais para outra pessoa. Tem um outro livro que foi lançado em 2007, chamado Influência, a Psicologia da Persuasão, de um cara chamado Robert Cialdini. E ele tem uma seção do livro dele que ele traçou as falácias do livro original. Foi lançado em 2007. E o bacana desse outro livro, desse que foi lançado em 2007, é o seguinte. Muitos dos princípios que eles utilizam pra te ensinar a persuadir alguém, pra te ensinar a influenciar alguém, são princípios baseados em como que a nossa cognição funciona. Então a gente sabe, por exemplo, a gente é péssimo em tomada de decisões. Péssimo. A explicação pra isso a gente vê. Se você quer juntar dinheiro e a Apple lança um produto novo, você não vai juntar o dinheiro. Você vai comprar mas eu não quero mais essa não, novo. Cai nada. Papinho furado. É nessa, eu não vou ficar mais não, é? Tá bom, né? Eu não vou comprar semana nada. Que vem a gente conversa. E como a gente sabe que a cognição humana funciona dessa forma, que a gente tem, por exemplo, o nosso autocontrole é super ruim, as pessoas utilizam disso, por exemplo, principalmente vendedores, pra poder nos convencer de comprar certas coisas ou de adquirir certos produtos. E por isso que certas técnicas que hoje em dia muitos marqueteiros usam, são técnicas que, assim, elas funcionam quase que 100% das vezes. Porque elas são baseadas na forma como a gente sabe que a nossa cognição funciona. Não é, Guga? Ele não fala nada. Ele não quer ser desmascarado. Eu não vou discutir esse respeito. Mas eu, como já fui em reuniões com ele, eu digo, funciona. Eu já vi tipo Discovery Channel, sabe? National Caralho. Geographic, fica horas vendo. Sou um observador impassível. É, exato. Não posso atuar agora, que senão eu vou mexer na natureza. Tô vendo o cara na carótida do maluco, mas eu deixo. Ai, morre, filho da puta. Deixa zorrar o dinheiro, vai. Não tá enganando ninguém, porra. Não, o cara tá. Só é bom de orador. É bom influenciar amigos e fazer pessoas, né? É o que eu falei no começo do programa. Quando você só diz a verdade, você não precisa lembrar de nada. E eu só falo a verdade. Olha aí, muito bom. Tem uma outra frase muito boa que é, se você acredita na mentira, ela vira verdade. Nossa, a frase é boa. É assim. Tem uma outra frase muito boa que é show me the money. Ask not what your country can do for you. But we do have one more thing. A gente fala direto aqui no Nerdcast que quando você fala alguma coisa com propriedade, vou te falar o maior absurdo do mundo e as pessoas vão acreditar. A gente aprendeu isso com o JP. É o JP. Exatamente. E ele fala, né? É só falar com a autoridade que vira verdade. Cara, eu lembro, é engraçado, o Tucano não tá aqui, mas eu lembro do dia exato em que eu e o Tucano percebemos as falácias do JP, cara. Que ele falou com toda aquela autoridade que sempre nos encantou, né? E ele falou assim, ah, esse gato é persa e era angorá. E a gente se entreolhou e falou, filha da puta, mentiroso esse tempo todo. Minha vida é uma mentira. Ai, meu Deus do céu. Então, é interessante que essa noção de autoridade, ela é muito importante no convencimento de outras pessoas. Tem uma história que tava rolando na internet há um tempo atrás, é o seguinte, depois que a Dilma se tornou presidenta, começou a rolar esse boato. Não. Ela é presidente. Não, se ela for governante, ela não vai querer ser chamada de governanta. Não vai, certo? Não, então peraí, olha só. A imprensa fala presidente Dilma. O governo fala presidenta Dilma. E aí? Já fuderam o Brasil? Vamos deixar a gramática em paz? A palavra presidenta é correta, mas isso é uma outra discussão. A questão toda é a seguinte. Começou a rolar na internet essa discussão toda de se presidenta tá correta ou não. Então alguém criou um texto explicando gramaticalmente por que a palavra presidenta estava errada, inclusive usando esse argumento que o Azaghal acabou de usar, falando de que se é governante, não existe governanta, então presidente não existe presidenta. E a pessoa usou jargões linguísticos, falando que certos tipos de advérbios não mudam e blá blá blá. A pessoa assinou o texto falando assim, e esse texto foi escrito pela professora, doutora da universidade de não sei das quantas, tal. E falou o nome da pessoa. Carteirada. Carteirada. Começou a circular. Palácio de apelo à autoridade. Exatamente. E todo mundo acreditava. E por que isso acontece? Ah, mas vamos não dizer... foi escrita pela professora coisa nenhuma. Não foi, porque eu entrei em contato com a pessoa. A professora, na verdade, é uma professora do Instituto de Agronomia ou de Engenharia da universidade. A professora realmente existe, mas ela falou assim, eu não conheço nada de estudos de gramática, eu nunca escrevi esse texto. Uhum. Mas isso é igual às frases da Clarice Lispector e do... Exato. Os mil textos do Veríssimo que atribuem a ele. Exato, né? Veríssimo, Arnaldo Jabor, direto, né? E por que isso funciona, na verdade? Imagina a situação. Eu estou sentado aqui na frente do meu computador, não faço a menor ideia de como é que funciona a gramática da língua portuguesa, eu não faço a menor ideia se presidente ou presidente está correto, e eu tenho esse problema na minha cognição agora, que eu tenho que resolver, certo ou errado. E que eu não tenho uma solução para esse problema. Vem uma pessoa que, supostamente, tem autoridade, ela conhece do assunto e me dá a solução para aquele problema, que é o que é natural da minha cognição, descansar. Então agora eu já sei o que está certo e o que está errado, vou descansar e não vou preocupar mais com esse assunto. Então por isso que essa ideia da autoridade, sempre que você traz a questão da carteirada, ó, eu sou o profissional de certa área X, e se a outra pessoa não é o profissional da certa área X, ela simplesmente é mais cômodo, e não só mais cômodo, é menos energia que a pessoa tem que gastar pensando em como resolver certos problemas. Mas então, nessa história aí do e-mail da presidenta, não tem a falácia que, além da falácia da autoridade, tem também a falácia que hoje a gente chama de sofisma, que é você pegar uma ideia que aparenta ter uma certa lógica, mas ela não tem, que é o tal do argumento aí que o Azaghal falou. No e-mail lá, acho que fala dirigente, né? Uma pessoa dirigente, ela não pode ser dirigenta, né? Porque na lógica da língua portuguesa isso não aconteceria. Só que a língua portuguesa ela não evolui baseada na lógica, ela evolui baseada no uso. Tanto é que a gente é brasileiro, e o sufixo eiro não costuma ser usado pra representar um gentílico, pra representar de onde você vem. Olha aí, cara. Caralho, que agora... Caraca, é gentílico. Olha aí, Marília Gabriela aí. Ó, Marília Gabriela aí. tem mais, assim, além de, é claro, teu uso é fundamental, mas é claro que em casos mais polêmicos você pode funcionar por analogia de outros casos. E tem um caso mais clássico do que o feminino com A no final, presidente, presidenta. Você, daí, da mesma forma que você achou casos que não funcionam, você pode achar mil que funcionam. Então, o argumento para analogia aí é claramente falacioso, né? É, exatamente. Você não pode se basear simplesmente numa pretensa lógica que existe na língua portuguesa, que ela não existe. Ela é baseada simplesmente no uso. Na França, a língua francesa é muito parecida com a portuguesa, né? Ela tem gênero nas palavras, em todas as coisas elas têm gênero. E quando você tem um conjunto de coisas, o gênero masculino prevalece. A língua então, machista. Na língua portuguesa também. Sim, na língua portuguesa isso também. Mas na França... Eu tentei explicar isso pra minha mulher, cara. Não deu. Ela não entendeu de jeito nenhum. Por quê? Ela é gringa. A mulher dele é canadense. Ah, entendi. Canadense, ela não aceita, tipo, isso, uma canadense inglesa. Ela tem um quarto cheio de mulheres, 50 mulheres, tem um cara e você se refere ao grupo como eles. Ela não conseguiu entender. No francês é assim também, e a França é um país cheio de movimentos populares e tal. Tem vários movimentos feministas que dizem que não, você tem que dar nomes femininos pra tudo. Como é que isso me incomoda? Tem um quarto cheio de mulheres e um cara, por exemplo, como você... Lá vai. Como você... Não! Olha só que preconceito. Captei a mensagem. Não, olha só. Quando tem um quarto cheio de meninas e um cara, eu acho estranho falar vocês aí ou eles. Eu acho bizarro. Não são eles, é um monte de mulher. Eu falo assim, elas e esse cara aí. Tá bom. Verdade, é verdade. Ou talvez eu concordo, eu faria o mesmo. Você é um feminista, Azaghal. Não sou um feminista, eu sou interesseiro, cara. Então, esse lance da Dilma é muito disso também, de uma afirmação de gênero, sabe? Afirmação do sexo feminino. Então ela fala assim, eu sou mulher, sei lá, colocar o pau na mesa em relação a isso. Você é muito bom, cara. As falácias. Você falar um negócio que não é verdade, é isso. E tentar conversar. Falácia é um argumento que aparenta ter uma lógica, mas ele não tem. Ele tem uma lógica que é inconsistente. Uma lógica falsa. É. Ele parece lógico, mas ele não é. Certo. Ele é um truque de mágica retórico. Entendi. Olha só, que beleza. Ele é uma ilusão de ótica cognitiva. Nossa. Isso, é isso aí, ilusão de ótica cognitiva. Tá aí. Estamos quase... Maria Gabriela aí, então. Tem um termômetro de Maria Gabriela e tá, né? Sabe aquele que você bate, ping, e vai lá na cabeça da Maria Gabriela? Tá quase lá. As falácias é algo que aparenta ter uma lógica e costuma... E, na verdade, ela não tem. É muito piada de português, sabe? Piada de português é sempre baseado nessa piadinha da... Falácia é uma mentira bem contada. É falácia. Não necessariamente. É um argumento que não tem consistência, é isso. Uma mentira bem contada. Então, por exemplo... É um argumento inválido. A conclusão pode ser até verdadeira, mas o procedimento é inválido. Falando... Vamos usar exemplo, que é a maneira mais fácil. Você fala assim, a Terra é maior que o Sol, que a Terra tem 5 letras e o Sol tem 3. Ok. A gente falou rapidamente da falácia, a gente mencionou uma aqui, né? Que no caso seria a falácia do apelo à autoridade. Como é que ela funciona? Geralmente se espera que uma pessoa que seja, digamos, formada em medicina, saiba o que ela tá falando em relação à anatomia, fisiologia, esse tipo de coisa, certo? Isso. Só que você não pode invocar o fato de que a pessoa é formada em medicina para basear qualquer coisa que ela está falando sem necessariamente dar um argumento em relação àquilo. Só dizer, não, ela tá certa porque ela é formada em medicina, logo, ela tem que estar certa. Só que isso é uma falácia porque médicos também cometem erros e também podem falar bobagens e também podem se enganar. Porra, isso é uma falácia de apelo à autoridade. O Azaghal tá assim porque ele tava indo no médico que ia dar um remédio que ia matar ele. Olha aí. O doutor já morreu. Eu falei desse médico no Nerdcast de exames, o doutor já morreu. Todos os pacientes já morreram. Aí ele fica contando, fulaninha, não, ó, já morreu. E ele quer minha cabeça na parede, sabe? Ele quer, cara. Ele quer. Ele não matou um podcaster ainda, é isso? O cara, meu irmão, me passou um remédio que eu descobri que, tipo, se eu tomar por uso contínuo, vai me dar falência cardíaca. Olha que beleza. Ele quer te convencer a morrer, ou seja, ele tá usando a autoridade dele. Já matei um tanto de gente. Fui salvo pelo Dr. Google. Olha aí. Olha aí, caraca. Beleza. Vê, tem que procurar o doutor segunda opinião, né? O argumento da autoridade também, ele não precisa ser explícito só do tipo, ele é médico, então ele tá certo. Mas, por exemplo, alguém começou uma frase aí. O argumento da autoridade funciona da seguinte forma. Dá um tipo de autoridade de que, opa, essa pessoa sabe do que ela tá falando, então agora ela vai dar uma explicação e então ela é uma autoridade nesse assunto, porque ela sabe do que ela tá falando. Ele não tá explicitando uma autoridade, entendeu? Eu acho que não chega a ser a mesma coisa. Ele não tá usando a autoridade como prova de que aquilo é verdade. Isso. Ele não tá substituindo o argumento com a alegação de autoridade. Esse que é a parada. Mas a autoridade em si, ela valida o argumento. Aí que tá. Nem sempre. Porque, como você viu, uma pessoa que tem autoridade no assunto pode cometer um erro. Só porque ela é autoridade, não quer dizer que qualquer coisa que ela fala... Mas, por exemplo, isso a gente tá aplicando só em discurso, mas pode ser aplicado visualmente. Vamos dizer assim, tem pessoas que elas têm aparência de executivos, né, de pessoas com poder. né? Tipo Michael Douglas. Ele não tem como fazer um papel de pobre suburbano americano. É um cara que você olha e fala, o cara é bem sucedido. O cara que sabe de dinheiro. Ou a velho truque de vestido de branco no hospital pra se passar por médico. Caralho. Não é? Nunca fez isso? O senhor Leme já fez isso. Não tinha onde parar o carro, ele pegou a camisa branca, parou o carro na vaga dos médicos e entrou no hospital. Bom dia, bom dia, bom dia. Caralho. E não deu nada. E em termos da nossa cognição, é indiferente. Eu falar assim, o médico falou tal coisa e, ah, eu vou te explicar como funciona. Em termos da minha cognição, são pistas diferentes que vai acionar o mesmo processo cognitivo e vai falar o seguinte pra mim. Opa, esse cara entende do assunto. Ou seja, explícito ou não, em termos cognitivos, a influência é exatamente a mesma. Uma outra falácia parecida com essa é do apelo à antiguidade. Eu vou te dizer que uma coisa funciona porque ela é antiga, existe há muito tempo. E é clássico de terapias alternativas e tal. Essa é uma massagem chinesa secular. Existe há séculos. E aí, tipo, ah, então tá, então isso provavelmente funciona. Na verdade, essa falácia, ela não é tão falaciosa assim. Ela tem até um princípio evolucionista nela. O seguinte, se alguma coisa perdura por muito tempo, a gente sabe que essa coisa, ela acertou muito mais do que errou. Porque se ela errou muito mais, ela já teria acabado há mais tempo. Ou seja, se essa coisa realmente existe por muito tempo, provavelmente ela tem muito mais coisas que funcionam nela do que coisas que não funcionam. Pra ela ter durado. Ah, eu conheço um tanto de gente de coisa que existe há um tempo. Só errando. Impressionante. É, sem contar que você nunca vai conseguir dizer, convencer ninguém usando o argumento essa é uma nova filosofia chinesa. Exatamente. Tipo a justiça brasileira, várias coisas. Você sabe o que é engraçado? Porque agora começou no mundo uma guerra contra o glúten, né? Sei lá, já derrotaram o cigarro, agora eles querem derrotar o glúten e refrigerante. Aí, quando começaram a massacrar o glúten, o pão, principalmente, coitado do pão, eu logo penso assim, pô, mas o pão é tão velho, né? Tá aí desde... Tá aí há tanto tempo, né? Desde a época de Cristo, pelo menos. Muito antes disso, pô. É, exato. Então, pô, por que eu tô falando mal uma parada que tá aí há tanto tempo fazendo tão bem pras pessoas? Mas o pão que Jesus comia não é esse pão que a gente come hoje também, né, porra? Eu como pão do Uruguai agora, mano. Descobri um mercado aqui que vende... Olha isso, cara. Curitiba é uma cidade muito sofisticada mesmo. Canadá de cuia-rola. Tem um mercado aqui que a massa do pão vem do Uruguai e eles assam em Curitiba. E é bom. É bom pra caralho. Pão francês, da França, no caso. Agora sim, o cara pode ter falado pra mim que é massa uruguaia e eu comprei essa. Isso que eu ia falar, pois é. Ask not what your country can do for you. But we do have one more thing. Um outro tipo de falácia desse tipo também, que é bem comum, é o apelo ao medo, que é bem clássico na época das eleições. Teve a história lá do Lula, né, que começou a criar um boato na eleição de 89, que se o Lula ganhasse, ele ia desapropriar as casas dos ricos para dar aos pobres. Nossa, eu lembro disso, cara. Eu lembro quando o Lula ganhou a Regina Duarte, aquela Regina Duarte. Eu tenho medo. Tenho medo. Eu tenho medo. E nem era o caso, né, mas você não tem mais argumentos pra invalidar o cara, então fala assim, ah, então vamos dizer que ele vai fuder a sua vida. Funcionou. Isso é o apelo ao medo. Isso não é um argumento válido. Isso é uma falácia. Aliás, a estratégia clássica é stalinista, né? Stalin sempre apelava pro medo da... Ele apelava pra um pouco mais de medo, né, cara? Um pacto com o demônio ajudou era pra caralho. Era o né? mesmo. Não, realmente, você vê isso acontecer. A gente viu isso acontecer depois do 11 de setembro, né? Nos Estados Unidos, toda a política do medo, do terrorismo, caralho e tal. Ganha eleição, mantém poderes, mantém status quo e tal, né? Porque... Olha aí, status quo. Status quo é válido, porra. Ask not what your country can do for you. But we do have one more thing. Sabe uma falácia comum que a gente faz assim muitas vezes, que como certas coisas se mantêm porque evolutivamente elas nos trazem mais benefícios do que desgraças, né? E tem uma falácia que é um exemplo muito bom disso, é a non causa pro causa, que é a falácia em que você confunde a causa de alguma coisa. É mais ou menos assim, uma coisa aconteceu junto com uma outra coisa, então você acha que a primeira ocasionou a segunda, tá entendendo mais ou menos? Não. Você pode dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo bem absurdo, tá bom? Você saiu de casa com a sua camiseta vermelha e nesse mesmo dia você bateu o carro. Por que você saiu com a camiseta vermelha e em seguida você bateu o carro, estabelece-se uma conexão entre os dois fatos. Mas você aí passa tá de sacanagem, nunca viu Star Trek, porra? Caralho. Mas isso não é mais uma coisa de associação livre do que... É, essa associação, na verdade, ela não é tão livre, não. Acho que já até falei bastante sobre isso aqui num outro Nerdcast. Quando a gente tem algum tipo de falta de controle cognitivo sobre alguma situação, qualquer tipo de associação que a gente faça que explique algum acontecimento, a gente vai usar aquilo como válido. Então, por exemplo, você saiu de casa. Não tem como você explicar por que você bateu o carro. Opa, mas tem essa questão da camisa vermelha que pode explicar isso. Então a gente vai apegar isso. É por isso que as pessoas acreditam em horóscopo, por exemplo. É o mesmo tipo de associação. Usar, o pessoal, os torcedores de futebol tem essa, como é que se diz, essas crendices de que eles usaram a camiseta e o time ganhou. Então no próximo jogo vai usar a mesma camiseta. Isso, já ouviu esse tipo de coisa? Claro. Meu pai, vendo jogo de futebol em casa, tinha aquelas antenas internas, velha. O sinal ia piorando. Toda vez que ia mexer na antena pra melhorar, o Cruzeiro, que é o nosso time, tomava um gol. No final, ninguém via o jogo direito, mas ninguém podia encostar na antena. Ninguém sabia o resultado, tava tudo certo, né? Ninguém sabia mais o que tava acontecendo. Tava isso tudo é um certo. Exemplo perfeito. E por que que eu mencionei a questão de que isso é um comportamento vestigial que nos serviu muito bem no passado, mas que hoje nos induz mais ao erro do que ao acerto? Porque no começo de tudo, quando a gente não sabia porra nenhuma, tava vivendo nas cavernas e limpando a bunda com folha que achava no chão, detectar certos padrões entre um acontecimento e outro, assim, se você errasse, não havia uma grande tragédia, mas quando você acertava, geralmente valia muito a pena seguir aquele tipo de pensamento. Então, o benefício foi por isso era maior. O benefício era muito maior, entendeu? Então, por exemplo, no caso de você achar que se você usar uma certa camiseta, vai proporcionar a vitória do seu time. Se você não fizer isso, na nossa cabeça, não faz muita diferença. Mas se você fizer e for verdade, o time ganhar, o que você ganha é muito maior do que aquilo que você poderia perder se arriscasse não fazer aquilo, entendeu? Aham, aham. Isso se chama não causa pro causa. Agora, como é que isso se usa como falácia? Quando você atribui certos acontecimentos a uma causa que não tem necessariamente uma conexão com aquilo. Por exemplo, diz-se que se legalizarem as drogas, vai acontecer X, Y, Z e tudo mais. Não existe necessariamente uma conexão com as duas coisas, mas acredita-se que pode-se haver aquilo, tá entendendo mais ou menos? Isso aí que o Easy falou, na verdade, também é uma falácia bola de neve, né? Você dizer que uma coisa vai levar a uma consequência gravíssima, que vai levar a uma consequência mais gravíssima ainda, e na verdade nada daquilo aconteceu realmente. Essa aí foi muito bom você ter mencionado essa, Guga. Essa é a falácia do slippery slope, ou o... Como é slope? É tipo uma rampa escorregadia. É que uma coisa vai ocasionar essa e essa e essa e essa e vai descendo e vai piorando e não tem onde parar, entendeu? Essa é outra assim, falácia. Se você permitir que as pessoas tenham armas, todo mundo vai começar a dar tiro na hora de ter uma discussão e aí mais pessoas vão morrer, os criminosos vão conseguir ter mais acesso à arma e você começa a criar um cenário caótico que deixa as pessoas assustadas, mas que na verdade não aconteceu e não tem nenhum exemplo de que aquilo um dia aconteceu. Isso. E funciona tudo junto, porque na verdade começa a primeira coisa, a gente trabalha com medo da pessoa, então a pessoa com medo ela vai utilizar menos o sistema cognitivo dela, e segundo, se você perguntar pra alguém assim, tá, o que vai acontecer se você der uma arma pra todas as pessoas no mundo? A pessoa vai ter que pensar sobre aquilo, ela não sabe, a gente não sabe muito como prever o futuro, a gente não sabe muito como falar do nosso futuro, então aquilo é cognitivamente pesado pra gente, então qualquer tipo de explicação que dê uma resposta mais fácil pra isso pra gente, o nosso sistema cognitivo vai aceitar, e vai aceitar aquilo como uma explicação plausível. Eu fiz um estudo recente, inclusive também, eu queria saber o que leva as pessoas a acreditar em simpatia, por exemplo. E uma das minhas hipóteses é que as pessoas, geralmente, elas acreditam em simpatia quando elas têm essa falta de controle cognitivo. Então, o que eu fiz? Eu forcei essa falta de controle cognitivo em certas pessoas e logo depois que eu forcei essa falta de controle, eu dei um tanto de simpatia para as pessoas lerem e me falarem se elas acham que funciona ou não. E o que eu encontrei foi exatamente isso. O grupo de pessoas em que eu forcei a falta de controle cognitivo, elas acreditaram nas simpatias muito mais do que o grupo em que eu não fiz essa forçação de barra, por exemplo. Ou seja, elas sabe usam a simpatia como uma forma de compensar aquele conhecimento que elas não têm ainda. Sabe o que isso me lembra, André? Um exemplo interessante também de falácia e que mostra muito sobre esse nosso pequeno defeito em compreender a causa e consequência, o que nos leva, nos induz ao erro, e algumas pessoas mal intencionadas se aproveitam disso para induzir as pessoas ao erro. Existe um fenômeno cognitivo, digamos assim, que é o viés confirmatório. Ele é mais ou menos assim. Nossa, toda vez que eu lavo o carro, chove logo em seguida, né? O que acontece é que não, todas isso é uma as lei vezes... da natureza. Não, não é lei da natureza, é lei de Murphy. Lei de Murphy é um perfeito exemplo do viés confirmativo. Você fala, confirmatório, desculpa. Eu tô mais acostumado a ver esse termo em inglês. Eita, momento babaca. Um momento babaca. Toda vez que você lava o carro e não chove, isso não passa pela sua cabeça. Toda vez que isso você lava o carro e chove, você lembra imediatamente disso. E você passa a contabilizar apenas as vezes isso. em que você lavou o carro e choveu depois. Isso. Um exemplo clássico da falácia dessa associação errada, o Easy vai saber muito bem que ele gosta de quadrinhos, foi o selo Comics Code Authority. Na verdade, era a indústria se autorregulando, porque não era um órgão governamental, pelo que eu me lembro. Não, era a indústria se autorregulando, mas isso tudo foi baseado em um monte de audiências que teve no Senado, porque o psicólogo lá, alemão, que já esqueci o nome do cara, ele fez um estudo lá com jovens infratores, o cacete, o que vocês gostam de fazer, o que vocês gostam de ler e tal. E essa molecada toda lia história em quadrinho, entendeu? E aí ele, baseado nisso, fez um estudo que era uma puta falácia. Ele dizendo que... Ou não causa, pro causa. Basicamente, a causa da delinquência juvenil nos Estados Unidos era por causa das histórias em quadrinhos. Porque os delinquentes liam histórias em quadrinhos, entendeu? Então foi um estudo completamente errôneo, baseado nisso, mas ele convenceu o Senado que ele tinha razão e a indústria teve que se tolir aí com esse selo por... 20 anos, né? Mais de 20 anos. E atualmente se faz isso com videogames. Acontece algum assassinato, algum massacre nos Estados Unidos. Já entra. Aí vamos ver o que o moleque fazia, né? O que o moleque fazia no tempo livre dele? Ele ouvia rock, jogava videogame. Só que eles omitem o fato de que, eu diria assim, 99% dos garotos daquela faixa etária jogam videogame. É uma atividade tão comum quanto escovar os dentes. De repente, considerando o público que a gente tá considerando, de repente é mais comum até do que escovar os dentes. Então, esse é mais um exemplo... Esse é mais um exemplo do non causa pro causa. Não é porque ele jogava videogame. Tá bom, todos eles jogavam videogame. Mas não é por causa disso que ele foi atirar na escola. E é também a questão do confirmation bias, do viés, como é que é? Confirmativo. Se quando tem esse tipo de massacre e o garoto não joga videogame, porque você não ouve isso sempre. É. Às vezes você tem um massacre desse e ninguém comenta nada. Por quê? Porque de repente o moleque, esse era um das exceções, o moleque não curtia videogame. Ninguém comenta nada. Eles só mencionam isso quando acontece que o garoto jogava um joguinho na internet, sei lá. É, jogar GTA, qualquer porra assim, entendeu? É. Só um detalhe sobre esse caso que é curioso. Parte da falácia nesse caso, por exemplo, que você citou da revista em quadrinho, o assassinato, etc., é que a gente tende a acreditar que se algo é a causa de alguma outra coisa, é como se ela pudesse ser generalizada pra todos os casos do mesmo tipo, né? Então, na hora que você mostra que, por exemplo, jogar videogame é mais comum do que escovar dentes num determinado grupo de uma população aí, dos jovens, etc., aí você mostra que, evidentemente, que não é isso que explica aquilo, mas o que a gente tá fazendo aí é achar que porque aquilo não pode ser generalizado, aquilo não é a causa daquele ato, né? Mas, na verdade, tem um tanto de estudo sobre a relação causal que é possível, às vezes, você imaginar na causação, uma espécie de relação causal particular, por exemplo. Aquele cara, de fato, porque viu aquele filme, jogou aquele jogo, talvez matou alguém. Mas e daí? Você só não generaliza. Mesmo que a gente admita que é a causa, não significa que é um problema. Entendi. Entendi. É como você dizer que uma pessoa tem alergia a alguma coisa, logo todas as pessoas terão a mesma reação àquela substância. Não é assim? É um dica. Não é assim, não importa. Ele pode ter matado por causa do jogo, e mesmo assim não significa o jogo. Não quer dizer que vai afetar todos da mesma forma, eu entendi o que você tá falando. Uhum. É, só pra corrigir isso, porque eu vejo que muitas vezes acha-se que o problema é falar que aquilo não foi a causa daquele ato. Mas pode até ter sido. Mas não pode ser generalizado, é isso. Uhum. A generalização, em geral, é uma falácia. É que nem falar que todo nerd é virgem, tipo isso. Mesmo sendo verdadeiro, às vezes. Eu gostei da autofalácia aí. Se você ouvisse o Nerdcast, você veria que eu não sou nerd. Pra pessoa ter o poder da retórica, isso depende de alguma habilidade inata de falar, ser orador, ou a pessoa pode simplesmente começar a estudar como falar as coisas, de que forma se apresentar e melhorar, por exemplo? Estudar, definitivamente. Não é uma questão inata e se você souber aonde atacar, você consegue convencer alguém ou persuadir alguém a fazer o que você quer. É simplesmente saber aonde que tá o botãozinho e qual botãozinho você aperta e em que hora aperta esse botãozinho. Mas olha só, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos dizer que você queira influenciar uma pessoa a fazer uma decisão. Se a pessoa conhece a arte da retórica, ela pode estar vacinada contra o seu discurso, por exemplo? É que nem no Inception, eles vão invadir a mente do cara que foi treinado para se defender. Caralho, genial. Para determinadas situações, sim. Para outras situações, não. Me parece que, ainda que você domine todos os meios, digamos, de persuadir alguém por meio de um artifício retórico qualquer, sabe? Que você seja faixa preta, então, se essa persuasão, ela passa por um nível que a gente chamaria de subconsciente, que você não tem controle, exatamente, né? Exatamente. Aí, evidentemente, não adianta. Por exemplo, a mensagem subliminar, aquela, exatamente, coisa que eles faziam antigamente, colocar umas imagens intercaladas no filme, que tem 24 quadros por segundo, você coloca algumas, exatamente, que você não percebe conscientemente, mas que gera comportamento, né? Você sai de lá querendo comer a pipoca que eles mostraram, sei lá o quê. É, esse tipo de coisa, ainda que você saiba, você vai sair de lá e vai fazer igual eles quiser. Uhum. É igual ilusão de ótica. Ilusão de ótica é aquele tipo de coisa que você olha a ilusão, você vê uma coisa diferente, aí alguém te explica a ilusão. Mesmo depois que a pessoa te explica, você vai olhar pra figura, você ainda vai ter a mesma ilusão. Não adianta, você não consegue não ter aquela ilusão. Então, certas falácias cognitivas, elas funcionam dessa forma, nisso que o Marco falou, nesse nível subconsciente, ou seja, mesmo se você souber, por exemplo, eu estudo esses processos, eu sei como eles funcionam, se alguém utilizar essa falácia comigo, ela vai funcionar, vai acontecer, porque acontece num nível subconsciente que eu não consigo controlar, na verdade. Então, são essas que eu acho interessantes, que as pessoas, principalmente as pessoas da área de marketing, elas utilizam muito dessas falácias, simplesmente porque elas conhecem como que essa, que a nossa cognição funciona nesse nível subconsciente, então elas exploram esse nível, ou seja, não tem como a gente se proteger disso. Você usou o termo falácia, mas é negativo, é isso? É isso que você está dizendo? Que os marqueteiros usam de uma forma negativa? Ou você está falando simplesmente da arte do convencimento? Da arte do convencimento. Ah, tá. Agora, pode ser negativo dependendo do que ele quer que você compre. Por exemplo, se ele quer que você compre um produto que ele sabe que o produto é ruim, e ele utiliza dessas técnicas, por exemplo, para fazer com que você compre um produto que ele sabe que é ruim, isso é uma coisa negativa. Desculpa, por que a forma mesmo de convencimento não seria errada, digamos, ou moralmente condenável? Porque, afinal de contas, independente do objeto do consumo ser bom ou ruim, o fato, uhum, é que o comportamento é gerado por meio subconsciente ou irracional, né? Sim, alguém pode pensar que isso é completamente negativo, mas eu posso, por exemplo, convencer todo mundo aqui a reciclar, por exemplo, que seria um comportamento que seria bom para todo mundo. Ou seja, até que ponto, então, que esse meu poder de convencimento é uma coisa ruim, na verdade? Sendo que o objeto que eu tô tentando te convencer a fazer é uma coisa boa, por exemplo. A gente entrou no famoso debate de os fins justificam os meios, né, aí? Pois é, mas é complicado, ainda mais quando você pensa os agentes da propaganda como sendo os próprios, digamos, interessados privados, né, no caso da propaganda comercial. Porque uma coisa é um projeto de governo, você pode dizer que houve uma deliberação e eles acharam que era melhor gerar tal comportamento. Aí você ainda tem, digamos, o controle público do discurso, né? Agora, no caso da propaganda com agentes privados, né, com comercial, para vender um produto, fica parecendo que então toda ela seria imoral, é complicado. Não, mas de jeito nenhum. Afinal, a propaganda é você dizendo, olha só, sabe esse negócio? Inventaram uma parada que é legal. Olha aqui, você não sabia que ela existia. Olha aqui na minha mão, existe. Talvez você queira comprá-la. É basicamente isso, né? Você tá anunciando pro mundo que existe um negócio que ela pode achar legal, que ela jamais saberia que existiria e não consumiria. Mas se você quiser fazer isso, por exemplo, com um cigarro, olha que legal o cigarro. Antigamente eu fazia isso. Cigarro é ótimo. Fume e seja legal, entendeu? E não é legal, sabe? Acho que crescer cabelo no peito. E essas coisas são probabilísticas também. Você vai sempre ter um grupo de pessoas que não vai se adaptar àquele tipo de comportamento que você está tentando convencer, mas também, isso que é interessante, não porque a técnica em si não funciona, mas sim porque o contexto para aquela pessoa específica é diferente. Então, por exemplo, você tem uma loja de computador, o cara entra na sua loja, o cara já está decidido o tipo de computador que ele quer comprar, para você convencê-lo a trocar de ideia, é um pouco mais difícil do que aquele cara que entra e fala assim, eu preciso de um computador. Uhum, claro. Aquele cara você consegue convencê-lo muito mais de comprar, por exemplo, um computador mais caro do que o cara que já chega decidido. Ou seja, são contextos um pouco diferentes, mas que você pode usar a mesma técnica, por exemplo. Por exemplo, teve um vendedor da Best Buy nos Estados Unidos quando eu comprei aquele negócio da Apple, que é um HD e é um... Como é que é o nome? Time Machine. Aí o cara querendo me convencer a comprar a garantia estendida, que é a parada mais escrota que já inventaram no mercado, garantia estendida. Ele falou assim, olha, você sabe que muitas pessoas perdem os seus dados depois de um tempo com esse HD e tal. Se você perder os seus dados, você pode pelo menos conseguir outro com essa garantia. Aí eu falei assim, não, cara, não quero não, obrigado, tô tranquilo. Aí ele falou assim, but you're gonna lose your data. Ele falou assim, você vai perder os seus dados, entendeu? E ele partiu pra política do medo, a falácia do medo, filha da puta. Ask not what your country can do for you. But we do have one more thing. Uns muitos anos atrás, o New York Times lançou uma promoção para assinatura do jornal deles. E no jornal veio escrito assim: você pode fazer assinatura do jornal de papel por $29, você pode ter assinatura da internet por $125, ou você pode ter juntas por $125. É o famoso combo. Exatamente. Mas a questão toda é a seguinte: se você pensar nas três opções, olha só, você tem uma opção que custa $29, aí você tem uma opção que custa $125 só de internet, e você tem uma terceira que é as duas juntas. Ou seja, a opção só da internet é uma opção doida. Quem que vai escolher pagar $125 só por uma, sendo que você pode pagar $125 pelas duas? Sim. Então você pensa assim, poxa, o que que essa terceira opção tá fazendo? Na verdade, se você tira essa opção fora, essa opção de só da internet por $125, as pessoas escolhem mais a de $29. Uhum. Elas vão na mais barata. Uhum. Se você coloca uma versão piorada da que você quer que as pessoas escolhem, as pessoas escolhem aquela com mais frequência. Ah, você induz a pessoa a escolher a que você quer. Exatamente. É isso. É a porra da pizza média. É o mal da pizza média. A pizza média, maluco, pô, é o mal da pizza custa média. R$3 menos que a pizza grande. Aí você fala, porra, R$3, R$5, pô, vou comprar grande. Exatamente. Eles fazem você escolher a porra da grande, cara. É um refrigerante de 20 litros. É. Aquele copo gigante, parece uma caixa d'água. Ah, é só R$1,25 mais caro, é só R$1,25. Aqui fora na América do Norte, os caras levam isso às últimas consequências, por isso que todo mundo é gordo, você manja, né? Tipo, você adiciona, você faz o lanche lá na fast food do palhaço, é tipo, sei lá, X dólares. Aí você adiciona, sei lá, os 30 centavos e eles aumentam tudo e ainda botam bacon na parada, tá ligado? Exato, cara. Como dizer não a isso? É, exatamente. É, nessa hora eu só tô ouvindo a palavra bacon. E, cara, isso funciona até com pessoas. Então, por exemplo, um amigo meu fez um estudo que foi o seguinte... Eu tenho uma dúvida importante aqui. Tá, tudo bem. Vamos fingir que existe uma loja virtual chamada Nerd Store. Opa. E ela quer fazer uma promoção para as pessoas pagarem mais pelas paradas. Que isso, cara? Tá maluco? Paga mais? É, mas é isso que o cara fez. Porque o cara pega o meu conteúdo que tá no jornal e bota na internet mais caro. Como é que a gente faz isso? Seguinte, você quer vender? Vou te ensinar a técnica. Você tem o livro 1, que custa R$25. Não, 45. 45. E você tem o livro 2, que é o que você quer que as pessoas comprem, que custa 90. Você vai fazer a seguinte promoção: ou o cara compra o livro 1, que custa 45, ou o livro 2, que custa 95, ou o livro 2 faltando a capa. E esse livro faltando a capa custa o mesmo preço. Pô, que exemplo horrível, cara. Você quer que eu destrua uma palavra de livro? Não, você vai colocar isso só na propaganda. Ou seja, o livro sem capa, ele vai parecer tão ruim frente ao livro com capa, que eles vão escolher o livro com capa. E o livro com capa vai ser bem melhor até que a primeira opção. Ou seja, só de você colocar uma versão piorada do produto que você quer que as pessoas comprem, pessoas vão escolher o produto que você quer que elas comprem. Posso fazer uma versão normal ou uma versão autografada? Ou você quer a autografada, que é melhor do que uma versão sem nada? Ele vai escolher um produto que você tem que ter na sua loja. Sim. A questão do livro sem capa, você pode simplesmente falar que o livro tá sem capa, ninguém vai querer essa opção. E se esse filho da puta comprar o livro sem capa? Olha que tem um bando de filha da puta... Teve um cara que comprou o produto teste. Custava R$1, tava lá, teste. E o filho da puta comprou, a gente mandou pra ele. Ah, 2 minutos o cara. A gente mandou pra ele um print screen da tela, teste, parabéns. Sério? Mandamos, R$1 que a gente ganhou. Não, mas ele se amarrou. A gente se correspondeu por e-mail pra ele. Ele falou que ele comprou de zoação e se amarrou, né? Caralho. E ter recebido. Vocês estão no nível Apple já, que bota qualquer coisa e nego compra, não importa o quê? Caralho. Quem me dera. Isso funciona até com pessoas. Um amigo meu fez o estudo seguinte. Suponhamos que você... Não, peraí. Tem uma ideia melhor. Mas eu tô meio assustado com o que ele vai falar agora. Não, fala. Você vai pra um bar, você... e o seu amigo. E você quer que as meninas olhem mais pra você. Só que por algum motivo, elas vão escolher mais o seu amigo. Ou seja, seu amigo é mais bonito que você, elas vão escolher mais o seu amigo. Tá, pode estar mais bem vestido ou pode estar suando dinheiro. Mas vamos fazer o seguinte, você tem que levar uma terceira pessoa que parece um pouquinho com você, mas que é uma versão piorada. Nossa. Ai, mas... Pô, é difícil isso, cara. Tu pode levar o Jacaré Banguela. Só de você levar essa terceira pessoa, a sua pessoa, ela vai ser muito mais vista pelas mulheres do que o outro seu amigo e do que essa segunda pessoa que você levou, que é mais feia que você. É a tática da amiga varanga. Naquele grupo de meninas bonitinhas tem sempre a varanga que é pra... Né? Exatamente. Olha, a mulherada tá desde sempre, né? Esse negócio dos sósias do Jovem Nerd, existem vários, né? Então, o Jacaré Banguela é o sósia mais famoso do Jovem Nerd. Qual é o outro que parece contigo? Kevin Smith. Kevin Smith? Bobs, parece que o Jovem Nerd. O cara do Game of Thrones. Isso, aquele gordinho. Que é gordinho meio mongol da patrulha do... pessoal que veste preto, parece que é o Jovem Nerd. E o último me fez ter uma hemorragia nasal de tanto rir, cara. A gente tava na casa do Jovem Nerd, aí, vamos assistir o Porta dos Fundos e tal. Aí, sabe aquele gordão do Porta dos Fundos, o Totoro, que ensinou os episódios de fazer o apresentador, não sei o que lá? É, ele fez o... Fez o demônio possuído lá, o cara possuído. Então, esse cara apareceu na tela, né, no episódio do Porta dos Fundos, e o senhor aí mandou, olha aí o Jovem Nerd. Caraca, cara, você pode levar pra balada o Jacaré Banguela e o Totoro, cara. Pronto, todo mundo vai te escolher. Fora saber quem é a versão piorada de quem é. Ask not what your country can do for you. But we do have one more thing. Como é que a gente convence as pessoas? Então, eu fiz esse programa todo por uma única parada, né? Que é pra Nerd Store. Tá. Todo mundo falando. Existe várias formas, né, de estudar como convencer as pessoas e tal. Tem neurolinguística, né? Tem um monte de formas. O corpo fala. É, se a pessoa cruza o braço, fodeu. Isso é a única coisa que eu lembro do livro. Inclusive, eu já li que tem muito pastor de igreja que faz curso de neurolinguística, né? Pra... Jovem Nerd, existe uma parada aí. Existe há muito tempo, então, obviamente, ela tá certa. Né? Guga vai resolver. Olha aí, que malandro! E ela tem um nome difícil, então, obviamente, ela é verdadeira. Que são os cinco cânones da retórica, que são cinco pontos que você deve se focar para fazer uma boa apresentação. Não por acaso, também são cinco pontos que você deve levar em consideração na hora de fazer uma apresentação em PowerPoint. Deixa eu abrir aqui o Media Kit do Jovem Nerd. O Media Kit do Jovem Nerd foi eu que fiz, então você pode... Eu tô acompanhando. Ele tá mesmo. O primeiro ponto é invenção, que é você desenvolver os argumentos, pensar exatamente o que você vai falar. Um dos maiores veículos de comunicação sobre entretenimento do Brasil. Muito bem. Olha aí. Outra coisa é estilo, a forma com que você vai mostrar isso pro cara. Ok. O terceiro ponto é arranjo, é organização das informações. Em que ordem você vai mostrar essas informações? Okay. Tem uma Zagal coisa... tá vendo o código da Matrix da parada. É, exato. Tem uma coisa que talvez não caiba aí na apresentação de PowerPoint, mas cabe quando você vai, de fato, colocar essa apresentação num projetor e falar sobre ela, que é a memória. É você memorizar os seus argumentos, entender eles, saber a ordem deles e falar sem o uso de notas. Sem você precisar ter um apoio. Sem ficar consultando. É por isso que eu não confio em médico que consulta. Você chega no médico, o cara abre tua ficha pra ver teu histórico com você na frente. Fudeu, esse cara vai me matar. Porque o cara não sabe nada. Agora, se o médico fala pra secretária, segura ele um minutinho aí fora, né? Entre as consultas, ele abre meu histórico. Beleza. Aí eu entro no consultório e o médico, você tem esse problema? Aí o caraca, que foda. O cara sabe tudo de mim. Sabe nada. O cara acabou de ler, mas ele memorizou a parada, cara. Funciona, sim, é verdade. Você memorizar, você falar sem o auxílio de notas mostra que um conhecimento te passa muito grande. Antes. É, exatamente. E a última coisa, a quinta coisa, é a ação. É a maneira com que você se move, os gestos que você vai utilizar, o seu tom de voz, a forma como você vai andar no palco. Ou seja, em outras palavras, Steve Jobs. Vê o Steve Jobs apresentando alguma coisa. É isso. Porra, eu tô me sentindo idiota. Toda vez que uma pessoa me perguntou alguma coisa, eu falei que eu tinha que consultar. Puta, peraí que eu vejo rapidinho. Isso é a pior coisa do mundo, então. Você perdeu um pouco do seu poder de persuasão nisso daí. Aí eu tenho que usar o carisma pra equilibrar. É. Mas então, como funciona a retórica pra convencer pessoas, fazer elas mudarem de ideias ou comprarem a sua ideia? Peraí que eu vou consultar. maluco, manda bem. Eu conheço alguns blogueiros que são reis da falácia. Que se vendem como não são. É, isso acontece em todos os ramos. Cara, não, mas eu tô tentando contextualizar. É, porque você trazer pra perto, sabe? Você conhece as pessoas. Exato, eu quero que o público fale, caraca, esse cara, hein? Mas e aí, a falácia é... Você não quer saber quem é o cara? Eu quero. Não fala. Não, Jovem Nerd, não quero falar. Não quero que você fale. Não, e você falou blogueiro, são vários. Cara, fala em off. Em off. Jurandir, claro, você sabe. Sabia, cara. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.